Quis vir para casa a fim de estar com minha mãe, tão boa e carinhosa, que me fala com doçura. Desejo ouvir a sua voz afável e gentil, trazendo ao coração o amor. Quão feliz eu serei lá no meu velho lar, e junto estar da minha mãe querida. Quão feliz eu serei mostrar-lhe todo o meu amor. Eu sei que muitas vezes minha mãe já fiz chorar, causei-lhe sofrimentos, dissabores e aflição. Agora reconheço tudo quanto fez por mim, perdão pedi de coração.